andrecdsmoral.com.br. É o príncipe, meu filho. Segura o capacete que lá vem pedrada, viu? Novinha, faz demó, demó, que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Saiba que é hoje que eu fico com. Novinha, faz demó, demó, que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Será que é hoje que eu fico com? A carícia tá com carisma, não pode se apaixonar. Tô sacando um macete, só não pode se apaixonar. A carícia tá com carisma, não pode se apaixonar. Tô sacando um macete, só não pode se apaixonar. Simbora! Gilvan Veículos, Rafa Boy Produções, Matheus Chibá, Geraldo Magela, Tapioca nas teclas. Simbora! Alô, Léo e Rafa, tem que estar esse paulista estourado. Simbora, faz o mix, é top, nego. Graciele Luxo, pode. Novinha, faz demó, tempão, tô aqui de olho em tudo. Com as amiguinhas, mexe no bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Saiba que é hoje que eu pego você. Novinha, faz um bom tempão, tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Saiba que é hoje que eu fico com você. A carícia tá com carisma, não pode se apaixonar. Tô sacando um macete, só não pode se apaixonar. A carícia tá com carisma, não pode se apaixonar. Tô sacando um macete, só não pode se apaixonar. Meu parceiro Alexandre, Colégio Santos Dumont, Romildo Júnior do Minuto da Música, tamo junto, colado, Axon Divulgações, Carlos Eduardo Divulgações, Neto Divulgações de Colégio Alagoas, Vitória da Cortes Vídeos, tamo junto, colado. Meu vaqueiro Kleber, estourado da MR, tamo junto, colado, Gabriel Prince, é top, nego. Paredão Paraíso das Flores, meu parceiro Matheus, estourado, J Barbershop, Léo Sushimen, tamo junto. André Cedes, o moral de Ibicuara.